Rosa, você gostaria de me ajudar a encontrar estes artigos da minha lista? Claro! Por que você não me dá a metade de sua lista? Ok, aqui está a sua metade. Voltarei logo com as compras para você. Vamos ver, aqui está o pão, os ovos e o leite. Também preciso manteiga, café e 1 quilo de salmão. Oh, aqui está você. Aqui estão os tomates, pêssegos, uvas e o mamão. Não encontrei o azeite de oliva. Perguntarei ao vendedor. Por favor, onde está o azeite de oliva? Está em frente da seção de congelados.